sol de prata prateando a imensidão. E a gente pega na viola e ponteia, e a canção é lua cheia a nos nascer do coração. Não há gente, ah não, no ar como este do sertão. Não há gente, ah não, no ar como este do sertão. Mas como é lindo ver depois por entre o mato deslizar calmo regato, transparente como um véu. No leito azul das suas águas murmurando, e por sua vez roubando as estrelas lá do céu. Não há gente, ah não, luar como este do céu. Parece até a alma da lua que descamba, escondida na garganta deste galo a soluçar. Não há gente, oh não, luar como este do sertão. Não há este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há gente, oh não, luar como este do sertão. Não há sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou o seu colibri, te esperando aqui, e vou pra te beijar.

já viu em meio à plantação um negro levando um menino louro pela mão. Os dois correndo pelo campo vão deixando um rastro de luz sem igual, o rastro de um amor no meio do canavial, o rastro de um amor no meio. As melhores rádios são Target e apresentam agora Moda Sertaneja. Adoro quando chega e me olha com aquele olhar, sem falar nada então me beija, joga a chave pra me provocar, toma conta de mim. Me deixa assim, eu fico feito um louco pra te dar prazer. É mais que paixão, é de coração, amor pra vida inteira é só com você. Me leva pro céu, vira meu mundo de pernas pro ar. Essa paixão ardente pronta pra incendiar. Eu sou desejo e você sedução, nós dois dentro de um só coração. Ardente pronta pra incendiar. Eu sou desejo e você é sedução. Nós dois dentro de um só coração. É amor demais, gente. Quero ver quem vai tomar conta agora, vai. Toma conta de mim. Me deixa assim, eu fico feito um louco pra te dar prazer. É mais que paixão, é de coração, amor pra vida inteira é só com você. Me leva pro céu, vira meu mundo de pernas pro ar. Essa paixão ardente pronta pra incendiar. Eu sou desejo e você é sedução, nós dois dentro de um só coração. Essa paixão ardente pronta pra incendiar. Eu sou um desejo e você é sedução. Nós dois dentro de um só coração. Quero ver vocês, vai. Me leva pro céu. Só você. Vira meu mundo de pernas pro ar. Essa paixão ardente pronta pra incendiar. Eu sou um desejo e você é sedução. Pronta pra incendiar. Eu sou desejo e você é sedução. Nós dois dentro de um só coração. Nós dois dentro de um só coração. TargetW.com, a referência para o mundo. Você está na rede internacional Target Rádios. Todo mundo ouve e ama a Target, onde o sucesso vive. Encerramos a primeira sequência do Moda Sertaneja com Marcos e Belucci, Amor pra Vida Inteira. Christian e Ralph, Olhos de Luar. Jorge e Matheus, Flor. Roberta Miranda, Luar do Sertão. Lucas e Luan, Mexe que é Bom. Vitor e Léo, Não Me Perdoei. E logo no início do bloco, Belmonte e Amaraí, Saudades da Minha Terra. Por aqui, Juliana Fernanda, para milhões de ouvintes em todo o planeta, vivendo agora o mundo dos sertanejos. O sucesso vive aqui. Vamos a um intervalo bem rápido e já voltamos com muito mais. Continue aqui na sua estação favorita. Daqui a pouco voltamos na rede internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos de volta na rede internacional Target Radios, moda sertaneja. Sertaneja. Num saco de estopa, coimbira amarrado, eu trago guardado, é a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tenho um par de esporo, um arreio e um laço, um punhal de aço e rabo de tatu. Tenho uma goiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru.

Target Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Afinal, o sucesso vive aqui. Encerramos mais uma edição do Moda Sertaneja com os maiores sucessos do mundo sertanejo. Hoje fechamos com Guilherme Santiago, Essa Paixão Me Machucou. Teve ainda Goiano e Paranaense, No Fim dos Tempos. Maria Cecília e Rodolfo, Beijo Bom. Leandro e Leonardo, Doce Mistério. Hugo Pena e Gabriel com um poporri de modas. Paula Fernandes, Pra Você. E no início do bloco, Lourenço e Lorival, Saco de Ouro. Eu, Juliana Fernanda, estou indo nessa, mas volto a qualquer momento aqui nas melhores rádios que são Target, para os melhores ouvintes. Acesse targetw.com, a referência para o mundo. E viva o mundo Target, com tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. targetw.com. Grande beijo, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu na Rede Internacional Target Radios, Moda Sertaneja. Os sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.